Eu vou convidar você esta manhã a entrar no túnel do tempo, a fazer uma viagem e a passar deste século 21 em que nós estamos, entrando neste túnel do tempo até o século I depois de Cristo. Eu gostaria de convidá-lo para que você tirasse os olhos da igreja deste século agora, desta igreja adulta, para que nós pudéssemos então contemplar um pouco a igreja criança nos seus primeiros passos, a igreja primitiva. Como vivia a igreja primitiva? O que temos que aprender com ela? O quanto nós nos desviamos dela? O quanto temos que voltar? A palavra responde que a igreja primitiva vivia na pureza do Senhor Jesus, que ele deixara, e vivia também debaixo da orientação da doutrina dos apóstolos. Diz também Jorge que diariamente muitas e muitas conversões aconteciam. Muitas almas eram convertidas e elas eram recebidas no seio da igreja, da família de Deus. A igreja acolhia essas pessoas, aprendiam elas a entrar em comunhão com Deus e com os seus irmãos. E era exatamente isso que fazia diferença naquela ocasião, entre os crentes e os não crentes, entre os cristãos e os não cristãos. Era exatamente esta dupla comunhão, comunhão da igreja com Deus, intimidade com Deus e comunhão com os irmãos, intimidade com os irmãos, participação, envolvimento. Era isso exatamente que fazia diferença da igreja e criava um ambiente propício à operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Esse duplo amor dava um caldo espiritual para que os resultados fossem fantásticos, extraordinários. A igreja já explodia, crescia, não aritmeticamente, geometricamente, alcançando todas as classes sociais. A igreja daquele tempo, a igreja dos primeiros passos, a igreja que começou, vivia debaixo de uma unção, debaixo de um poder do Espírito tão grande que ela começou a afetar não só Jerusalém, mas as cidades vizinhas, mas as nações vizinhas, muito mais. Todo o Império Romano foi afetado. O texto que vai nos inspirar esta manhã está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 4. Dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz: esta é a pregação de Pedro. Quem já ouviu falar em Pedro, diga amém. Muito bem, você está quase atualizado na palavra de Deus. Olha só, Pedro, na palavra do Senhor Jesus, recebeu o quê? A chave... de quê? De quê? Do reino de Deus. O que, que é isso? Ele não foi primeiro papa, coisa alguma. Ele recebeu a chave porque ele recebeu a sublime honra de pregar aos judeus em primeiro lugar e de pregar aos gentios em primeiro lugar. E as primeiras almas que se converteram de judeus quanto de gentios foram pela... convertidos pela palavra de Pedro, e o reino de Deus foi aberto para elas. A chave estava na boca de Pedro. E aqui está a primeira pregação, capítulo 2, versículo 41. Pedro pregou e diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, leia comigo, naquele dia, de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, na fidelidade à palavra de Deus, e na comunhão. Olha, comunhão é união, é a vivência do amor. Comunhão. E mais, no partir do pão. Partir do pão está aqui, ó. É a ceia. Na fração do pão. Esta é a cerimônia da ceia. A comunhão é uma palavra de envolvimento no amor entre todos os filhos de Deus. E nas orações. E em cada alma havia temor. De quê? De pecar. Pecar contra Deus e pecar contra os irmãos. Havia um cuidado, um zelo. E por causa disso, o que acontecia? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Naquela época, eles chegavam a vender as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje, ninguém pede isso. Pede apenas que se lembre e traga uma cesta básica. Diariamente, perseveravam, o quê? Unânimes. Unânimes é em comum acordo. Comunhão. No templo, partiam pão de quê? De casa em casa. E tomavam as suas refeições. Leia comigo. Leia mais alto. Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O tema que o Senhor reservou para você esta manhã é a igreja em comunhão. Você pode repetir comigo? A igreja em comunhão. Acho que está chovendo no retorno aqui. Tem um barulho de chuva. Bem, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 41, diz que na primeira pregação pelo apóstolo Pedro, aproximadamente 3 mil pessoas se tornaram crentes. 3 mil pessoas se converteram. E o segundo versículo que lemos, o 42, disse que essas 3 mil pessoas foram recebidas dentro da família de Deus, ensinadas na doutrina dos apóstolos, fiéis à palavra de Deus, e eles foram envolvidos pelo amor da igreja e incluídos nas atividades da igreja, na ceia e nas orações. Eles não estavam mais sós, eles não estavam mais ligados a outras pessoas, eles agora tinham sido recebidos por uma outra família, mas estavam unidos. Versículo 44 diz que eles estavam em união, todos juntos. O versículo 45 diz que eles estavam atentos às necessidades uns dos outros. E o versículo 46 mostra que quer eles estivessem no templo, quer de casa em casa, isso acontecia. E eu prego uma coisa agora para a igreja, observe. O local, o templo, ou de casa em casa, aqui é secundário. O fundamental é que eles perseveravam em união. Que eles estavam em comunhão. Com quem? Com Deus e com os homens. E é por isso que agora, quando nós começamos a desenvolver a palavra que o Senhor tão carinhosamente trouxe para você esta manhã, a primeira coisa que nós queremos declarar é que esta comunhão, esse entrelaçamento afetivo, amoroso, essa união espiritual, ela é desejo de Deus e ela vem de Deus. E os cristãos da igreja primitiva viviam isso. e por viverem isso, grandes coisas aconteciam no meio da igreja. Sinais, prodígios eram feitos pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos. E essa cerimônia da fração do pão, da ceia do Senhor, representa bem o amor de Deus para conosco. Aliás, nós temos um duplo amor, dupla comunhão para com Deus e para com os irmãos. Mas o amor de Deus também se manifestou duplamente. Primeiro do Pai para nós, porque amor não é para ser falado, é para ser obedecido. Quero lembrar que a nossa comunhão com Cristo, observe bem isso que vai ser dito agora no reino espiritual. Às vezes você se sente só, mas é por causa dessa verdade. A nossa comunhão com Cristo depende da obediência a esse mandamento. Esse mandamento tremendo de nos amarmos verdadeiramente. Por que, pastor Luiz, que depende? Porque no último versículo, no versículo 14 dessa passagem, Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Se fazeis o que vos mando. Há uma condição? Há uma condição? Nós não podemos, diante desse exemplo da igreja primitiva que vivia no temor do Senhor, na unção do Senhor, obedecendo ao Senhor, entrarmos no túnel do templo para uma igreja morna que se habituou apenas a dizer: Jesus é o Senhor. Senhor, como se eu não obedeço a Ele? Ele me deu um mandamento. Eu tenho que amar. É um mandamento. Não depende dos meus sentimentos. É um mandamento. Eu tenho que amar. O Senhor, meu Senhor, mandou. E eu gostaria de dizer, Leandro, Luciana, irmã Denise, Cibele, minha amada irmã, aqui, a primeira Maria, que esteve aqui numa... Hein? Na cantata, esteve aqui embalando, não é? Fazendo o papel de Maria, está nos visitando hoje. Bem-vinda, seja bem-vinda. Eu gostaria de dizer a você pela milésima vez. Eu gostaria de ouvir pela milésima primeira vez. Eu gostaria de falar quantas vezes o Senhor me permitir aqui, que não basta vir ao templo como se nós quiséssemos cumprir uma obrigação. Eu tenho que ir ao culto de domingo. Pelo menos a um eu tenho que ir. Meus amados irmãos, você não veio aqui cumprir uma obrigação. Isso não é missa. Missa é que o padre ensina que se você não vier, comete com pecado mortal. Isso aqui não é missa. Você é livre para estabelecer como é que vai usar o seu tempo. No momento que você vem saindo de casa para cá, se houver alguém que precise de você, o Espírito de Deus vai fazer com que você esteja ali a serviço dele. E você, então, é inspirado e guiado pelo Espírito. E ele sabe muito bem, sabe que é pecado? Não é deixar de vir ao templo, é vir ao templo como quem vai ao clube, como vai a um desfile de modas, botar sua roupa e vir em altivez. Eu não falo com fulano, eu não falo com cicrano, eu só falo com o meu grupinho. Eu não falo com o pastor fulano de tal, que eu não gosto do pastor fulano de tal. Eu só falo com os meus, eu tenho o meu grupo. Meu amado irmão, ouça o que o Espírito está dizendo. O seu grupinho é a igreja. O seu grupinho é um grupão. É a igreja do Senhor Jesus. Ah, esse é quem você diz servir. Não faz acepção de pessoas. E você faz? Quem é você? Maior que Deus? Quem somos nós? Altivos ou obedientes? a comunhão. O Senhor insiste, é fundamental. É ela que mantém o amor vivo dentro da igreja. É ela que faz com que pastores, oficiais, líderes, guias, amem e respeitem os membros e sejam amados e respeitados por ele, por eles. Essa comunhão é o antídoto contra a fofoca, contra as palavras do maldizente, contra a murmuração, contra a indiferença, contra a tristeza. Porque a igreja primitiva, eles viviam na alegria. Não é verdade? Nós não lemos isso? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Leia com muita atenção. Olha o que o Espírito está dizendo à igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos líderes, dos vossos professores, dos oficiais, daqueles que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, leia comigo: imitai a fé que tiveram. Vamos ler juntos? Imitai a fé que tiveram. Agora pule para o versículo 17. Obedecei aos vossos guias. Quem são os guias? São os pastores, são os presbíteros, são os oficiais, são os professores, são aqueles que estão liderando alguma obra. E sede o quê? Submissos para com eles. Olha, não é para desafiá-los, não é para enfrentá-los, não é para desanimá-los, é para cooperar com eles e ser submisso à liderança. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Eles vão prestar contas a Deus. Para que façam isso, para que os seus guias, os seus pastores, os seus líderes façam a obra com alegria e não gemendo: aquele irmão me ofendeu, aquele irmão não olhou para mim, aquele irmão não quer saber, me discriminou. Porque isso não aproveita a vós outros. O Espírito não pode ser mais claro. Diante desta palavra de hoje, o reino espiritual estará atento à sua resposta. Você vai responder como obediente ou você vai responder como desobediente? Você vai responder como um filho ao Senhor ou você vai responder com altivez de quem se opõe ao Senhor? Quero dizer a você, você que é líder, você que está à frente de alguma coisa, o líder não pode ser reprovado naquilo que prega. O líder não pode pregar pontualidade e chegar atrasado. O líder não pode pregar amor à esposa e transformar o lar no inferno. O líder não pode ser reprovado naquilo que prega. Agora quero dizer uma coisa aos membros da igreja: se um líder estiver sendo reprovado, se ele estiver falando aquilo que não faz, eu também quero dizer à igreja que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, não constituiu os membros como juízes dos líderes. Eles vão prestar contas diretamente a Deus. Não é a igreja que tem que julgar a liderança. É Deus mesmo que os chamou. Compete a cada membro ser submisso à liderança. Cooperativo, unir e não desunir. Sabe por quê, meu amado irmão? Quando há comunhão na igreja, Satanás perde a guerra. O primeiro sinal de que ele está perdendo a guerra na igreja é comunhão. Porque o irmão não suspeita mal do outro. Não tem aquele negócio, o pastor está falando aquilo no domingo, isso é totalmente para mim. Que seja. O Senhor sabe do seu coração. Eu não estou falando particularmente com ninguém. Não tem que suspeitar mal de mim. O pastor fulano falou com Cicrano, Beltrano não falou com ninguém. Não falou comigo. No outro dia eu falo com você. No outro dia eu não vi. Eu agora estava com pressa. Não suspeita mal. Ah, ele, quando disse aquilo, quis dizer aquilo outro. Não quis dizer aquilo outro. Quis dizer aquilo que disse. Senão, Satanás faz a festa. A igreja não pode viver com o espírito prevenido, sendo desatenciosa com os seus líderes, vivendo naquelas palavras de maldizente, falando com o seu grupinho. Ao contrário, quando a igreja é uma igreja de comunhão, os membros são atenciosos, cooperadores, disponíveis, amorosos. E eu quero dizer uma coisa a você que trabalha aqui na obra de Deus, preste atenção. Você não foi chamado pelo Espírito Santo para vir para cá fazer alguma coisa. Você não foi chamado para varrer. Você não foi chamado para ser uma secretária, para tocar, para operar o som. Você não foi chamado apenas para isso. Esse não é. Olha, isso são atividades consequentes de uma igreja viva que vive em comunhão a serviço do Senhor. É muito maior, muito mais amplo do que se possa pensar. A igreja precisa viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Por que precisa, Pastor Luiz? Precisa porque senão acaba. Precisa, porque se não vira como muitas igrejas viraram, clubes sociais, que as pessoas vão para lá, botam a melhor roupa, essa ainda não usei. Vão para lá, vão já, alguns já vão com seu grupinho, outros vão para só falar com seu grupinho. Não fala com ninguém, vive ali fechado, vem, se aborrece com alguém, se emburra. Fica de mal, deixa de falar. Aí depois fica uma pessoa, um coração cheio de mágoa, de amargura, de ressentimento. Sabe o que é isso? É um local em que opera são os demônios e não o Espírito Santo de Deus. Oh, todos os ouvidos e corações ouçam esta manhã o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja em que não há comunhão. Há programação de evangelismo, mas não há conversão. Há orações para curas, mas não há curas. Há templo, mas não há igreja. Há ajuntamento, mas falta comunhão, falta o principal, falta o Espírito Santo. Não, a igreja é um corpo, por definição, por conceito bíblico, um corpo em que há, embora formado de muitos órgãos, de muitas partes, cada uma delas, só existe porque o corpo está vivo. Não é assim com seu pulmão? Com seu fígado? Com seu rim? O que, que adianta o rim se o corpo estiver morto? Vai morrer também. Cada um faz a sua parte, mas com o mesmo propósito. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é pregar, testemunhando que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, e não há salvação debaixo do céu em outro nome que não seja o dele. E despertar nas pessoas, olhando para a sua vida. Eu quero essa alegria. Eu quero este prazer que esta irmã tem, este irmão tem de levantar tão cedo, de enfrentar a chuva e de estar lá, e mais do que estar, de participar, e mais do que participar, se envolver. Foi por esta comunhão que Jesus, o cabeça da igreja, orou ao seu Pai. Foi por esta comunhão. Para você ver a importância disso, eu não vou pular esse versículo. Eu queria que você visse em João 17, versículos 20 a 23. João, capítulo 17. Diz Jesus: Pai, eu não rogo somente por esses aqui da igreja primitiva, eu estou acrescentando coisas para você entender, por esses discípulos, não, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, lá no século 21, aqueles de Bangu, de Realengo. E o que eu quero, Pai, versículo 21, a fim de que todos, leia comigo, sejam um, comunhão. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Comunhão com Deus. Primeira parte, comunhão entre os irmãos. Segunda, com Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que, leia comigo, sejam um como nós, o comunhão com Deus e com os irmãos. E se houvesse dúvida, ele termina dizendo no versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, leia comigo, aperfeiçoados na unidade, comunhão, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Há uma lenda no deserto, é que um homem viu a água do seu oásis, onde ele estava acampado, e acabando, e ele então programou mudar-se dali para uma área melhor, onde houvesse um oásis maior. Então ele pegou o seu camelo e começou a desmontar, a irmã Wanda, a sua tralha, e desmontou a barraca, vai, né? E enrolou, pegou os tapetes, pegou panela, pegou baú e foi botando em cima do camelo. Estava tudo pronto, ele estava pronto para partir. Ele já ia partir quando ele olhou para a areia e viu uma pena enfiada, uma pena azul, que era uma pena de estimação que o seu pai lhe havia deixado. E ele não quis deixar aquela pena. Oh, que beleza! Pegou da areia e aí colocou a pena num bornal que estava em cima do camelo. E quando ele colocou a pena e virou para o lado, ele ouviu um barulho, o camelo tremeu, caiu, estribuchou e morreu. E o homem, na sua ignorância, deve ter concluído: meu camelo não aguenta nenhuma pena. Será? Será que foi isso? O que você acha? Foi a pena que fez o camelo cair? Ou será que o homem perdeu a noção do peso que o camelo poderia suportar? Perdeu a noção dos limites que o animal tinha? É esse peso excessivo que às vezes a igreja lança sobre as lideranças. O Senhor quer alertar você esta manhã. Esse peso é lançado sobre pastores, oficiais, líderes, guias. E às vezes você pode pensar: puxa, mas só isso foi a pena final. A carga estava pesada demais. As pessoas pensam que os líderes são super camelos. Não, nós somos camelos normais. Não somos super-homens. É claro que o Senhor nos dá uma unção especial para suportar muita coisa. Nós temos vidas individuais, nós temos projetos, sonhos pessoais. Nós também viemos de um passado em que coisas aconteceram, houve traumas, tivemos que buscar cura. Mas nós também temos famílias, assumimos diante de Deus uma família, marido, esposa, filhos, trabalho. Mas além disso tudo, o Senhor nos chamou para uma obra. E nessa obra, esteja chovendo, esteja sol, o que quer que tenha acontecido, nós estamos disponíveis para ouvir, disponíveis para aconselhar e disponíveis para orar. Mas às vezes uma palavra tão simples derruba o camelo. E nós precisamos de afeto, de carinho, de abraço, de envolvimento, porque nós também precisamos nos reciclar. Nós somos humanos. E entre os membros da igreja também não acontece isso? A vida está de uma tal maneira que as pessoas estão tão envolvidas consigo mesmo, o meu trabalho, a minha casa, os meus filhos e tal, que elas mal têm tempo, às vezes, de olhar, quanto mais de perguntar, quanto mais de se envolver com os irmãos. Que tipo de vida de igreja é essa? Quantas vezes você ficou concentrado tanto na sua própria vida que ignorou até mesmo a presença de um irmão? Você passa por ele sem perceber que aquela pessoa é tão especial para Deus que Jesus morreu por ela. O Senhor está avivando coisas hoje na sua mente e no seu coração. E a palavra diz que quando você deixar de ouvir e sair por aquela porta, não é um clichê o que eu vou dizer, mas você nunca mais vai ter o mesmo procedimento e a mesma atitude se você é submisso ao Senhor da igreja, porque esta manhã Ele está abrindo os seus ouvidos e o seu coração. O Senhor não quer a igreja do século 21 como um clube, Ele quer como a igreja primitiva, em que havia envolvimento, em que havia comunhão, para que o Espírito de Deus comece a operar prodígios e maravilhas. E não seja uma igreja fria, um templo que tem evangelismo sem converter, oração sem cura, etc. E tal. Isso já temos demais. A igreja é como um corpo. Presta atenção agora. Diga aí para o seu irmão, presta atenção que eu vou lhe dizer, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção. Diga, olha, é o Espírito que vai falar. Pode se virar para ele, pode se virar para ele. Fale dentro dos olhos dele agora. O Senhor vai dar a você uma palavra para você ser instrumento para a edificação do seu irmão. Diga para ele agora. O Senhor te diz. Fique atento ao teu irmão. E ame-o. E ame-o, e ame-o, e ame-o. Diga outra vez, fique atento ao seu líder. Fique atento ao seu líder. Seja submisso a ele. Mesmo que você pense diferente dele, mas siga a direção dele. Não sobrecarregue. Tenha zelo, cuidado com ele. Não exija mais do que ele pode lhe dar. Alivie os ombros de quem você ama. Comece pela sua casa. Que assim seja. Que assim seja. Nós já sofremos nesse mundo todo tipo de pressão psicológica, meu amado irmão. Nós não precisamos de mais. nem de mais preocupações, ansiedades, desilusões, aflições. Quando o Senhor chamou você para essa obra, sabe qual foi a palavra dele, Max? Sabe qual foi? Ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis e sobrecarregados, que eu... A obra de Deus é para você ficar aliviado. Não é para ficar estressado. Camelo, debaixo de um peso imenso, como às vezes nós ficamos. O Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, esse peso do Senhor, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, conforme o texto base desta manhã nos disse, o Senhor quer uma igreja primitiva assim. E quando nós começamos a concluir a palavra que o Senhor nos deu essa manhã, se Ele queria a igreja primitiva assim, e o Senhor é o mesmo, Ele quer a igreja de hoje como a igreja primitiva. Como é que estão as igrejas do Senhor? Como é que está a graça plena? Como é que anda o seu relacionamento com a sua família? Será que você também está dizendo em casa que ama a sua esposa, que ama o seu marido, e o ambiente está se tornando, em vez de um céu, no inferno? Você só abre a boca para reclamar? Você não tem uma palavra de elogio, de estímulo? Será que o seu semblante está sempre carregado? Ou será que você está transmitindo bênção e alegria? Como é que está a comunhão com Deus e com os irmãos? Como é que está a sua comunhão com Deus e com os irmãos? Para ter comunhão é preciso amar. Amar comunhão. Para ter comunhão é preciso estar reconciliado com seu irmão. Para você estar reconciliado com seu irmão, é preciso que você então tenha estendido o perdão a ele ou recebido o perdão dele. Para você receber o perdão dele, você tem que ter se arrependido do que você fez. Porque você então entendeu que fez algo de errado. Para você se arrepender de algo que fez, você precisa admitir que errou. Para você admitir que errou, você tem que ser manso e humilde de coração. Durante uma festa como hoje, nós vamos ter aqui, durante uma ceia especial, a última ceia, os discípulos, sabe, não estavam mansos e humildes de coração. Estavam com Jesus, estavam fazendo a obra, mas o coração deles era um pedestal. Eles estavam num pedestal, arrogantes, petulantes, vaidosos, daqui não saio. Daqui ninguém me tira, eu estou num pedestal, eu sou espiritual, eu sou importante para o Senhor. Eles estavam assim. E sabe que eles estavam conversando antes da ceia? Quem era o melhor no reino dos céus? Quem herdaria a melhor posição à esquerda e à direita de Jesus? E aí eles estavam tão entretidos naquela glória pessoal, no seu pedestal, que não perceberam até o momento, um determinado momento, que não havia ali escravo nem criado para lavar os pés deles antes da ceia, como era o costume. O que nós fazemos aqui, lavando as mãos. E aí, como não havia criado, cada um no seu pedestal começou a olhar para o outro como quem diz assim: eu não. Eu sou muito importante para fazer isso. Eu não. E então eles viram o Senhor Jesus tirar a túnica, enrolar a toalha, se envolver com a toalha, colocar água na bacia, se ajoelhar e começar a lavar ele, Jesus, os pés dos discípulos. Silêncio pesado desceu sobre eles. Que vergonha! O seu mestre, o enviado de Deus, Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, estava fazendo o papel de criado, porque eles se julgavam tão elevados. Mas foi isso que tocou o coração dos discípulos. Foi isso. Eles perceberam então nesse instante o nível mesquinho em que estavam, e aí perceberam que eles faziam parte de uma obra muito mais elevada, muito grandiosa, muito mais excelente do que aquelas que elas, eles estavam pensando. E aí, nesse instante, eles ficaram prontos para a ceia, porque eles entenderam que precisavam ser lavados pelo Senhor. Lavados, purificados. Agora sim, eles estavam prontos, poderiam realmente, a partir dali, viver em comunhão. Todos agora estavam no mesmo nível. Precisamos de Jesus. Precisamos do sangue do Senhor. E quando nós encerramos a palavra, o Senhor pergunta a você: você está pronto para a ceia? Como os discípulos? Você está pronto? Você é manso e humilde de coração para lavar os pés do seu irmão? Você recebeu essa palavra no coração como filho obediente, submisso a Ele? Você vai admitir que errou, se arrepender disso, pedir perdão, ou se vierem pedir a você, conceder o perdão, abraçar o seu irmão e daqui por diante estar atento a ele, às necessidades dele, a se envolver com ele e a viver como o Senhor deseja, em perfeita comunhão. O Espírito convida você a dar esses passos antes da ceia. Assim o Espírito transmitiu à sua igreja.